Não sei aonde eu ando com a cabeça. O que é que eu vou fazer pra que eu me esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto idiota. Esqueça, pois não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí. E quando a saudade aperta o peito, pegarei o pé e volta. Muda de vida ou vai me perder. Onde eu ando com a cabeça? O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto idiota. Esqueça, pois não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí. E quando a saudade